Agora chegou a minha hora. Assim, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha. Vocês gostam, né? Parece que bateu um ciúminho nesse seu coraçãozinho e não me esqueceu. Não era você que tava de boa até beijando outras bocas. O que aconteceu? Eu vi que acabou aquele sorriso nas fotos, segurando o copo na balada. Parece que cansou desses beijinhos meia vida. Prevejo recaída, vem! Tá com saudadezinha, se afogou na bebida. Pra quem tava mal, cê ficou muito bem. Bebeu, beijou mais, e o que igual eu não tem. Você ficou muito bem. Bebeu, beijou mais, e o que igual eu não tenho. E parou na cama de quem? Ei! Você pode ir porque eu sei que você volta. É não? Eu vi que acabou aquele sorriso nas fotos, segurando o copo na balada. Parece que cansou desses beijinhos meia vida. Prevejo recaída, vem! Tá com saudadezinha, se afogou na bebida. Pra quem tava mal, cê ficou muito bem. Bebeu, beijou mais, e o que igual eu não tem. Tá com saudadezinha, se afogou na bebida. Pra quem tava mal, cê ficou muito bem. Bebeu, beijou mais, e o que igual eu não tem. Tá com saudadezinha. E o quê? Pra quem tava mal, cê ficou muito bem. Bebeu, beijou mais, e o que igual eu não tem. E parou na cama de quem?